Amigos cidadãos, recebo os meus cumprimentos. É com satisfação que lanço meu nome como pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais, para oferecer meus préstimos não só para a sociedade do meu estado, que é a mim confiarem o seu voto, mas em prol de toda a sociedade brasileira. O novo pensar sobre a continuidade do exercício como deputado federal deu-se após visitar as análises de resultados de pesquisas científicas apontadas na campanha de mobilização contra os agrotóxicos de julho de 2021. No tocante a esse chamado e sob a luz da minha consciência, deixo registrado que carrego comigo uma bagagem de experiências que me impulsiona a compreender que devo ser mais um na luta pela soberania alimentar de todos nós brasileiros. E para sustentar minhas palavras, vale citar uma máxima do nosso filósofo Immanuel Kant: experiência é percepção compreendida. Para tal demanda, criarei projetos de lei e de políticas públicas em nível nacional, e apoiarei os que já existem nesse quesito e suas ramificações. O construto desses projetos compreenderá temas como segurança alimentar, inovações tecnológicas de fazendas verticais orgânicas, distribuição de terras para os experientes em agroecologia, assim como o fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde. Em nível municipal, procuraremos atender as necessidades de cada município do que estiver ao nosso alcance, como sempre fizemos em quase duas décadas como Paruma. Convido primeiramente os meus conterrâneos sete lagoanos para ouvir e darem seu parecer ao meu depoimento e reflexão sobre as dificuldades encontradas no meu mandato como prefeito e as ações que tomamos em busca de soluções, das quais muitas delas desagradaram a muitos e que possivelmente possam ter sido impedimento a uma reeleição. Tal depoimento e reflexão estará disponível a partir de amanhã nas mídias sociais e em meios de comunicação disponíveis para Sete Lagoas por meio de uma gravação entre mim e um profissional de comunicação desse município. Posteriormente, será disponibilizado o programa de propostas de minha campanha política, onde poderão encontrar as propostas de projetos, programas e campanhas com seus respectivos conteúdos, dos quais terão oportunidade de conhecer, analisar e decidir se apoiarão a causa e se disponibilizarão a somar no levante dessa bandeira que requererá muitos braços fortes. No mais, serão disponibilizadas lives marcadas conforme disponibilidade de cada município parceiro, com participação de lideranças e da população, a fim de pontuarmos as demandas de cada localidade. Por fim, despeço-me e agradeço a todos os ouvintes, deixando registrado uma máxima de um sábio indiano chamado Patanjali: quando você está inspirado por um grande propósito, por um projeto extraordinário, todos os seus pensamentos rompem seus limites. Jornal de...